tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Esta mulher é ladina, toma dinheiro, é até chantagista. Arrancou-me 3 dentes de platina e foi logo vender no dentista. Aide Rodrigues Molina, do bairro do Tatuapé. Carmen Miranda cantou de Ataúfo Alves, Tempo Perdido, e para o Manuel Colli Lopes, da Vila Formosa. Noel Rosa cantou dele, Mulher Indigesta. Vamos ouvir agora o pedido da Sueli Calvo, que mora na Vila Diva. Ela quer ouvir com Zé Isilda, Só Pra Chatear. Depois tem o pedido da Juscelia de Souza, do bairro do Tatuapé. Del vai cantar cantando e nós vamos ouvir ouvindo. Vamos lá. Cada pé de sapato tem um tom. falou pra chatear lá na favela, mas vou morar na Lapa perto dela. Chateia lá na favela, mas vou morar na Lapa perto dela. Tudo que se passou. O primeiro amor a gente não esquece. Esta canção ainda é uma prece e uma saudade que você deixou. Tem nos olhos meus em lágrimas banhados, de tanto e tanto que tenho chorado. E pra esquecer que vim aqui cantar, vai sentir na alma impiedosa e louca esta canção que ouvi de tua boca. E dentro da alma eu vivo a guardar. Hoje tudo acaba e a vida continua. Ficou comigo uma saudade dura. É que me resta, podes tudo crer. Mas para atender a tua ingratidão, sacrifiquei meu pobre coração. Eis-me aqui cantando para te esquecer. E diz-me para mais breve eu te esquecer. Mas saiba que o meu maior prazer é recordar tudo o que se passou. O primeiro amor a gente não esquece. Essa canção ainda é uma prece e uma saudade que você deixou. De tanto e tanto que tenho chorado. E pra esquecer que vim aqui cantar. Vai sentir na alma impiedosa e louca esta canção que ouvi de tua boca. E dentro da alma eu vivo a guardar. Nós ouvimos o pedido da Juscelia de Souza, do bairro do Tatuapé. Del cantou de João Pacífico cantando. E para Sueli Calvo da Vila Diva, Zé e Zilda cantaram de Príncipe Pretinho, Só Pra Chatear. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 42 minutos, vamos prosseguindo com o nosso programa. Agora vamos ouvir o pedido do Aloysio Gonzaga, aqui na capital de São Paulo, que pediu com Francisco Alves, Abelha da Ironia. Depois tem o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó, que pediu com Silvio Caldas, Maria. E para Edna Venâncio, do bairro do Tucuruvi, Francisco Alves vai cantar Adeus. Vamos ouvir? Vamos lá então. De alegria que traz saudade na sedução em que vivi, não pressenti perversidade e na tua boca de serpente estalando as rosas do Oriente bebi um dia este veneno. Foi o teu olhar, foi o teu sorrir, foi o teu pisar que me fez sentir, que me fez chorar, que me fez vibrar. Eu tô na vida por meu mal sentimental, tô no delírio do prazer a rir. Passas por mim só para me ferir. Deixe-me eu sofrer, ria quem quiser. Vivo por ti, mulher. Meu violão é o cofre em que guardei. Esta é a do tempo em que te amei. De dor, cantando um sonho e de morrer no horror, nesta solidão, sem consolação, chorando o meu bem. A noite em nosso nosso cantinho, hei de chamar-te baixinho, não há de ouvir mais ninguém. Maria, Maria, era o nome que eu dizia quando aprendi a falar. Tadinha, que eu não canso de chorar, Maria. E quando eu morar contigo, tu hás de ver que perigo, que isto vai ser. Ai, meu Deus. Bem direitinho dentro do meu coração, Maria, Maria. Que choram num soluço de dor. Adeus, adeus, adeus. É como o fim de uma estrada, cortando a encruzilhada, ponto final de um romance de amor. Quem parte tem os olhos rasos d'água ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando com o coração penando, querendo partir também. D'água ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando com o coração penando, querendo partir também. Nós ouvimos o pedido da Edna Venâncio, do bairro do Tucuruvi. Francisco Alves cantou de Silvino Neto, Adeus. Para o Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó, Silvio Caldas cantou de Ari Barroso, Maria. E para o Aloysio Gonzaga, da capital aqui de São Paulo, Francisco Alves cantou dele, Orestes Barbosa, A Abelha da Ironia. Nós vamos ouvir agora três pedidos para o rei da voz, o cantor das multidões, melhor dizendo, Orlando Silva. A Beth Santos, da Vila Formosa, pediu Aliança Partida. Miguel Lopes pediu, não tem o bairro aqui, o Miguel Lopes pediu Sim, a Maria. E, deixa eu ver aqui, o Paulo Francisco, do bairro da Moca, pediu Tristeza. Orlando Silva, no gramofone. Casinha que foi bem construída em um jardim todo em flor. Era uma linda cor bela e florida com sonhos do nosso amor. Talvez por sentir a tua ausência, teve uma transformação. Se transformou na cruel residência da minha desilusão. Na vida é mesmo assim, a minha treva já foi luz. Tudo que foi alegria pra mim, hoje tristezas somente traduz. Até a própria aliança que realizou nossa esperança. Quando tu foste, ela tanto senti que tristonha também se partiu. Talvez por sentir a tua ausência, teve uma transformação. Se transformou na cruel residência da minha vida. Não faço mais oração. crença que ensina fugiu do meu coração. Por que não fosse justo outro dia vindo buscar minha Maria, a santa do meu altar? Em maldade, e que mais tarde a saudade vinha me desesperar. Nosso Senhor, quando eu regresso à tardinha, debruço e choro na mesa, lembrando a vida que eu tinha. Minha chopana fazia com a porta aberta pra trás, não sabe que tinha Maria, não volta mais, nunca mais. Perdão, volte pra mim teu olhar, mas tu vingar o que a saudade me fez. Porque escuta, nosso Senhor, manda do céu, por favor, minha Maria. A tristeza é a minha companheira, é a única mulher que me quer ver. Quem passa a vida inteira sem ter arrastado de alguém. Eu sou qual Camoré que vive só na solidão. Sou seu cantar tão triste que me perde. Não lhe dão, chora violão. Ouvi-me, por favor. Todo mundo ouve a dor. A tristeza é a minha companheira, é a única mulher que me perde. Pobre de quem passa a vida inteira sem ter a amizade de alguém. A minha mocidade teve a vida de uma flor, e é triste uma existência sem amor. minha companheira. É a única mulher que me perdeu. Pobre de quem passa a vida inteira sem ter a amizade de alguém. Nós ouvimos o pedido do Paulo Francisco, do bairro da Moca. Orlando Silva, cantor de Jota Cascata e Cristóvão de Alencar, Tristeza. O pedido do Miguel Lopes foi a composição do René Bittencourt, Sim a Maria, e para Beth Santos, da Vila Formosa, a composição de Benedito Lacerda e Roberto Martins, Aliança Partida, todas as músicas, como eu havia dito no início deste bloco, na voz do grande Orlando Silva, o cantor das multidões. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas amanhã tem mais gramofone a partir das 8 horas da noite com o Celso Brambila, e no domingo também. Volto na segunda com a apresentação do gramofone, mas não vou embora, não, já tem as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Um grande abraço a todos os participantes de hoje, um grande abraço a você que está nos ouvindo. Espero que você continue conosco. Já já tem Musicalidade. O que eu queria pedir é para você ligar e também participar do nosso programa. É simples e fácil, é só ligar de segunda a sexta-feira no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, e a gente vai ficar muito contente em poder tocar a sua música escolhida, falar o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. É um número só de telefone, mas são muitas linhas. Fica assim, eu vou ligar, o telefone vai estar ocupado. Não, o sistema que a Cultura tem, assim, quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra que está livre. São várias linhas. Então, ligue pra gente, 21 82 30 81, 21 82 30 81, se você preferir 21 82 30 81, 21 82 30 81. A gente volta já já com Musicalidade. Lembrando que seleção musical do programa de hoje, o texto de Márcio Barker, apoio de produção de Mariana Benetti, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente volta daqui a pouquinho. A Cultura M apresentou Gramofone.